Me pedindo teu sorriso e não sei voltar pra casa. Se eu lembrasse do caminho, com certeza te levava. Encontrei o paraíso, era tudo que eu sonhava. Viajando na maldade, enquanto a gente se pegava. Porque quando ela chega, vira destaque, fica defesa. Numa foto sem pose, sem exagero, é só dar um close. Destrói a concorrência, acabou. Quem me ouve? Me pedindo teu sorriso e não sei voltar pra casa. Se eu lembrasse do caminho, com certeza te levava. Encontrei um paraíso, era tudo que eu sonhava. Viajando na maldade, enquanto a gente se pegava. De tequila, se der vontade ela enlouquece, perde a linha. Ela é feliz acompanhada ou sozinha. Ela é assim, cabeça feita, quer ser feliz, tá nem aí pra ser direita. Qualquer lugar a gente sempre se ajeita. Eu tô querendo, ela também não faz respeito. Ela é perfeita. Me pedindo teu sorriso e não sei voltar pra casa. Se eu lembrasse do caminho, com certeza te levava. Encontrei um paraíso, era tudo que eu sonhava. Viajando na maldade, enquanto a gente se pegava. Quando ela chega, vira destaque, nunca defende, bate com ataque. Meio menina, meio mulher, nunca vacila, ela sabe o que quer. Porque ela é tão perfeita e tão doce, fica tão bonita numa foto sem pose. Sem exagero, é só dar um close, destrói a concorrência, acabou. Sorriso e não sei voltar pra casa. Se eu lembrasse do caminho, com certeza te levava. Encontrei um paraíso, era tudo que eu sonhava. Viajando na maldade, enquanto a gente se pegava. Quando ela chega, vira destaque, nunca defende, ela bate com ataque. Meio menina, meio mulher, nunca vacila, ela sabe o que. Porque ela é tão perfeita e tão doce, fica tão bonita numa foto sem pose. Sem exagero, é só dar um close, destrói a concorrência, acabou. Quem me segui?